Então, boa noite. Eu dei um boa noite baixo, né? Vou ouvir um boa noite. Boa noite, povo! Graça e paz, amém? Amém, povo! Que coisa boa! Deixa eu te convidar a abrir a Bíblia para ler junto comigo, bem alto, bem bonito, bem forte. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. A gente vai ler essa oração de Paulo, a oração que ele faz pelos Filipenses, os versículos 9, 10 e 11. Filipenses, primeiro capítulo, versículos 9, 10 e 11. Você pode ler comigo, bem forte, bem bonito. Diz assim a palavra: e também faço esta oração. Cadê todo mundo? Ei, no Rio não, rapaz. Toda vez é isso. Todo mundo junto. Bonito agora, ó. E também faço esta oração. Tá bonito. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar. Pai, a gente precisa tanto ouvir a tua voz aqui. A gente sai de casa nessa expectativa, Deus, de te cultuar verdadeiramente. Felizes, Pai, porque a gente está na tua casa. E a gente tem certeza que o Senhor está aqui com a gente. Embora o Senhor não habite lugares feitos por mãos de homens, mas habite o nosso coração e nós pertencemos a Ti, a gente te pede então que o Senhor se erga, Pai, dentro do nosso coração. Fale aos nossos corações, ministre palavra de transformação, de mudança de vida para a vida da gente, Deus, para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Muito obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu só pedir pro pessoal da mídia botar aquele reloginho ali, para eu não me perder no horário, tá certo? Porque essa hora já vai dando uma fominha, né? Eu acredito que é, a irmã riu ali, é porque ela já tá, né, no processo de querer uma pizza, né? É bênção, viu? Eu aceito o convite. Vamos começar. Ah, final do ano sempre é uma data para a gente traçar as metas e os planos, né, para o ano que vem. É o tempo que a gente faz a contabilidade da vida, né? A gente vê o que é que deu certo, a gente vê o que é que deu errado na vida da gente, nos planos da gente. É o tempo em que a gente faz um encontro de contas dos nossos relacionamentos, da forma como a gente vem vivendo. E aí a gente começa a pensar em metas, em pensar prioridades para a vida da gente. E assim a gente determina para a gente o que é melhor, o que é mais importante para a gente. Aquilo que a gente considera que vai ser um caminho excelente. Mas deixa eu te convidar a pensar no homem que está preso, agrilhoado, que não só está pobre, ele está miserável, ele tem necessidade de tudo. Que está numa das celas mais fedidas e úmidas, porque não tinha banheiro, era tudo ali, de uma iluminação muito pouca, muito precária, e esse homem está ali naquele lugar. O que você acha que seria a prioridade desse homem? Esse homem é Paulo, é o homem que escreve preso essa epístola que a gente acabou de ler, esse trecho. Paulo escreve enquanto ele está preso. Portanto, padecendo de grandes necessidades. No entanto, qual era a prioridade do coração de Paulo aqui? O que é que Paulo entendia e julgava como algo essencial, primário, que não podia faltar? Ele faz uma oração, e ele não faz uma oração por si, ele faz uma oração pelos filipenses. Era algo que Paulo já tinha por dentro, e que por ter por dentro ele expressava para fora de si como desejo para os outros. Paulo orava para que o amor dos filipenses aumentasse mais e mais. Essa era a oração de Paulo, para que o amor dos filipenses crescesse, se dilatasse cada vez mais. Isso tem tudo a ver com a gente hoje. Isso tem tudo a ver com a nossa realidade de igreja. Isso tem tudo a ver com a nossa realidade da época do ano que a gente vive. Porque essa é uma das épocas do ano que mais se fala de amor. As propagandas, veículos de informação dos mais diversos falam de amor. E propagam amor. E dizem que é importante amar. E não só os meios de comunicação, sejam as grandes redes sociais ou até os meios televisivos, mas várias campanhas sociais começam a surgir nessa época do ano. É gente que distribui abraço, já viu? Gente sai distribuindo abraço, é gente que distribui rosas, não é? Nos sinais, nos parques, em todos os lugares, dizendo que é necessário amar, que é preciso amar. O amor é uma necessidade. O amor é uma essencialidade do homem. No entanto, as pessoas elas têm procurado amor nos lugares errados. E é por isso que a sociedade da gente vive essa coisa de sair procurando, sair definindo amor. E como a coisa é tão relativizada hoje, qualquer conceito de amor serve. Qualquer conceito de amor é válido. Então você pega os hippies de antigamente, que hoje são os hipsters, e eles dizem assim: faça amor, não faça guerra. E aí eles reduzem amor a sexo livre. E dizem que estão fazendo amor. E aí as pessoas hoje em dia dizem da mesma maneira: eu amo ceia de Natal e eu amo fulano. Só que é muito mais fácil deixar de amar fulano do que deixar de amar a ceia de Natal, não é? É muito mais fácil desligar o botão do amor do outro do que das coisas. Que é esse amor que Paulo está dizendo assim, esse amor tem que crescer. É um amor a partir de quem? É um amor a partir do quê? Esse ano eu aprendi uma palavra maravilhosa. Nós somos seres teorreferentes. Então, o nosso amor, nosso conceito de amor, a forma de expressar amor, ela surge a partir do nosso Deus, e não das coisas desse mundo. A forma como nós concebemos amor, a forma como nós compreendemos amor, esse amor que cresce, ela surge a partir do nosso Deus, e nada mais. Sem esse ancoradouro, sem esse padrão, sem esse pressuposto, o nosso amor, ele vai vagar. Ele vai ficar à deriva entre o compromisso moral e o sentimentalismo. Ele vai vagar entre esses dois extremos. Ora o amor vai ser um compromisso moral, ora o amor vai ser um sentimentalismo banal. Vai ser essa coisa que não se define, que não se consegue expressar de forma nenhuma. A menos que esse amor seja compreendido como sendo amor de Deus em primeiro lugar, a gente não vai entender exatamente o que é amor. Isso, meus irmãos, porque Deus é amor antes do mundo ser criado. Deus ele não se tornou amor quando o homem foi criado. Deus ele não se torna amor quando o mundo, o cosmos, o universo. Deus é amor eternamente. Melhor expressão é o que está lá em 1 João 4:8. Deus é amor. Então o nosso entendimento de amor deriva do nosso Deus. E esse Deus ele se dá a gente, cada um de nós aqui presentes nessa noite, é um ato de amor de Deus, é uma expressão do amor do nosso Deus. Então preste atenção nisso. Se você não tiver assim tanta capacidade de concentração, você estiver um pouco distraído, eu quero que você fixe isso. Nós somos expressão do amor de Deus. Portanto, quando a gente ama como Deus ama, esse amor não é só de Deus, esse amor é nosso amor. É o nosso amor. Por isso que Paulo, ele tem essa intimidade a ponto de dizer que o vosso amor cresça. Porque Paulo tinha certeza de que os filipenses conheciam a Deus. De que o pressuposto básico sobre o que é amar, o que é o amor, estava satisfeito. Por isso que Paulo diz assim, esse é o vosso amor. Esse é o vosso amor, meus irmãos. Você já teve esse encontro pessoal com Deus, a ponto de dizer, o amor de Deus é o meu amor. O amor de Deus é o meu amor. Eu amo como Deus tem me ensinado a amar. Olha que coisa maravilhosa. O amor de Deus não é uma coisa que está para longe, para além. Não é um conceito abstrato. Não é uma coisa para fora, etérea, impegável. Não, o amor de Deus, também por outro lado, não é simplesmente um sistema, um produto esquemático que a gente luta de forma empreendedorista, dizendo assim, eu vou obter esse amor a qualquer custo. Onde é que eu leio? Onde é que eu aprendo? Qual é a academia que eu estudo para aprender e para me aperfeiçoar nesse amor? Eu quero esse negócio aí. Não vai acontecer. O amor de Deus, ele é implantado no coração pela graça. É mediante Jesus Cristo. Deus é amor. Portanto, quando nós amamos como Deus ama, esse amor é nosso amor. Esse amor é nosso amor. Mas talvez uma pergunta que você faça agora seja exatamente essa. Mas como é que Deus ama? Como é que Deus ama? Como é isso? E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, há uma possibilidade de falha muito grande. Se a gente, no pouco tempo que a gente tem, tentar conceituar com as nossas próprias palavras o que é o amor de Deus. Trazer um conceito, uma definição assim, esquemática, vai ser um pouco difícil. No entanto, a gente pode afirmar aqui com toda a segurança que à medida que nós conhecemos esse Deus que é amor, a gente passa a conhecer o amor verdadeiro. Em outras palavras, quanto mais perto de Deus você estiver, mais capacidade de discernir e praticar esse amor você vai ter. Portanto, essa relação com Deus, essa intimidade com Deus, esse amor que cresce no nosso peito, no nosso coração. Quanto mais perto de Deus você estiver, maior esse amor vai ser. Maior vai ser a tua capacidade de amar. A gente pode inferir uma palavra boa para a gente falar em sermão. Inferir pega, inferir dá a impressão de pastor inteligente, né? Então, a gente pode inferir até aqui que quanto mais perto de Deus, mais amor. Quanto mais longe de Deus, menos amor. Paulo estava dizendo assim, em outras palavras, eu oro para que vocês estejam cada vez mais perto de Deus, mais íntimos de Deus. Esse amor vai crescer. E esse amor cresce em todo conhecimento, em toda percepção. É isso. Quanto mais conhecimento de Deus, quanto mais discernimento, mais amor. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. É do interesse de Deus que esse amor cresça. É do interesse de Deus que esse amor, ele se dilate no coração da gente. Porque uma vez que essa intimidade com Deus cresce, é uma vez que essa compreensão de amor aumenta no coração da gente, a gente vai ser um com Deus. E de fato a gente vai poder dizer, esse é o meu amor, esse é o nosso amor, esse é o amor da igreja de Cristo. Esse é o amor que irradia daqui. E talvez agora você tenha interesse em saber como é que se caracteriza esse amor. Como é que esse amor, ele é vivenciado? Como é que esse amor, ele é experienciado no nosso dia a dia? E assim, meus irmãos, longe de ser exaustivos, a gente não vai conseguir isso aqui em tão pouco tempo. Mas esse texto, ele faz saltar à vista algumas coisas, pelo menos para mim, que evidenciam, que caracterizam bem o amor de Deus autêntico, que é o nosso amor, que está aqui na realidade da igreja de Filipenses e na sua relação com o apóstolo Paulo, do nascimento da igreja até a concepção dessa carta. E um teólogo chamado Tony Evans, ele escreve um livro, Deus é Tremendo, e ele faz essa caracterização do amor, e a gente vê tanta congruência, a gente vê tanta coerência com isso daqui, que a gente toma emprestado essas características e consegue ver, enxergar isso aqui nessa dinâmica de relacionamento de Paulo com Filipenses. E a primeira característica que a gente vê aqui é que o amor autêntico, o amor que cresce, esse amor de Deus, ele é visivelmente expresso. Ele não é um amor velado, ele não é um amor trancado, ele não é um amor que não se expressa de forma nenhuma. É um amor visivelmente expresso. Paulo deixa claro para os filipenses o quanto ele os ama. Paulo diz que aos filipenses assim, eu tenho alegria quando eu me recordo de vocês, eu tenho saudade de vocês. Paulo em outro momento diz assim, vocês são a minha coroa. Paulo em outro momento diz assim, olha, existem afetos entranhados. Paulo amava essa igreja. E ele expressava isso, não só com essas palavras, mas através de todos os conselhos que ele dava, através do ânimo que ele transmitia, através da alegria que ele propunha para a igreja, mesmo numa circunstância tão negativa, Paulo expressa esse amor, e vice-versa, porque a igreja de Filipenses expressava o amor por Paulo através de toda a manutenção que Paulo precisava. Eles enviavam, eles se desdobravam para enviar gente, para dizer, Paulo, a gente te ama, a gente está com você, Paulo. O amor autêntico, ele é expresso. É muito diferente daquela história. Conhece aquela história de um casal que estava há muitos anos casado? De repente, eles entram no gabinete pastoral, e aí a mulher começa a reclamar, dizendo que o marido não diz que ama ela. Meu marido não diz mais que me ama, ele não diz isso e tal, e começa a reclamar e desfia toda a queixa dela. O pastor olha para o maridão, senhor de idade, e aí o pastor diz assim, olha, com todo o respeito, deixa eu perguntar para o senhor, quando foi a última vez que o senhor falou para sua esposa que a amava? Aí ele disse, no dia do casamento, se mudar alguma coisa daqui para lá, eu digo a ela, por enquanto eu ainda amo. Amor tem que ser expresso, gente. A grande pergunta que eu quero fazer para você agora é, como é que você expressa esse amor? Como é que você expressa esse amor para as outras pessoas? Está claro que isso que você faz é uma expressão de amor? Como é que você expressa o seu amor pela sua esposa? Está claro que isso para ela é uma expressão do seu amor? É assim que ela entende que você a ama. É assim que você se faz compreender por ele ou por ela, ou por seus filhos, ou pelas pessoas do seu ambiente de trabalho. Isso é uma coisa que a gente precisa compreender e responder no nosso coração. Segunda característica desse amor: o amor é sempre abnegado e cada vez mais. O amor sempre é abnegado e cada vez mais. O verdadeiro amor, ele tem um custo embutido, meus irmãos. A gente paga alguma coisa quando a gente diz que ama alguém. Não é verdade? A gente, quanto mais cresce no amor por essa pessoa, mais disposto a fazer sacrifícios por ela a gente está. Não é? E aí eu lembro tanto de uma pessoinha, uma gotinha bem branquelinha, com uma franjinha por aqui, 2 aninhos de idade, ela vinha com aqueles pezinhos, 5 horas da manhã, pegava assim no meu olho, e abria como quem está abrindo a porta de uma loja. Frá! Já é dia, abo olho, papai. Aí você olha para ela e diz assim, eu não acredito, Sofia. Já é dia, papai, abo olho. Aí não dá raiva não, dá vontade de dar cheiro, né? Aí você pega aquele cotoco de gente, bota em cima da cama e dá bem muito cheiro. Aquela coisa boa. Não é? Mas filho cresce, não é? E se crescer como eu cresci, que eu fui um adolescente assim, a minha mãe não queria me dar cheiro. Porque uma vez eu passei 6 dias sem tomar banho. Você ri porque vocês não são minha mãe, meu pai, né? Quem tinha que aguentar aquela catinga de carro de lixo em casa eram eles. Isso porque eu me furtava, né? A gente estava em Maceió, na casa da minha tia, né? Aquela coisa toda. Final da semana, a perna colava uma na outra, feito velcro, assim. É nojento, né? Mas eu sei que isso é uma verdade. Isso é o testemunho que eu estou contando para vocês. Estou abrindo minha vida aqui, hein? Filho cresce, não é? E filho começa a dar trabalho, não é? Tempo passa para casamento, não começa? E casamento começa a dar trabalho, não é? Relações de trabalho se desgastam. O amor sempre é abnegado e cada vez mais. O amor que cresce, ele está sempre disposto a correr a segunda milha, a pagar um pouco mais. Não é? Esse é o seu amor. Você é abnegado, meu irmão. Você pode pagar o preço de amar outra pessoa. Porque é tão difícil amar determinadas pessoas em determinadas circunstâncias, não é? Complicado, não é? Mas essa é uma característica do amor que cresce. O amor, terceira coisa, sempre é benéfico. O amor sempre é benéfico. E ele sempre é benefício para outra pessoa. Não é somente para mim. É o benefício que se faz para o outro. Entenda que isso vai muito mais além do que a boa intenção. Não é simplesmente estar bem intencionado. É discernir o que é que vai ser melhor para a pessoa naquele momento. É saber o que é que vai ser o melhor para ela naquela hora, naquela situação. Se a gente bate ou se a gente alisa o filho. Se a gente abraça ou se a gente bota de castigo. Se a gente chega para o marido ou para a esposa, abre o jogo naquela hora, naquele momento, ou não. O amor sempre é benéfico. Sempre é benéfico. Pergunta que eu quero te fazer é exatamente essa. Você tem certeza de que o seu amor é benéfico para o outro? A forma como você manifesta esse amor, as palavras que você diz, a forma como você diz, aquilo que está dentro do teu coração e que sai de dentro de você, é benefício mais para você ou para o outro? O amor, ele sabe diferenciar o que é benéfico e o que não é. Porque tem muita coisa boa, mas tem pouca coisa excelente. Tem muita coisa boa, mas tem pouca coisa excelente. E o amor sabe diferenciar o que é excelente, do que é bom, do que é ruim. Paulo, ele sabia disso daí. E ele traduz todo o benefício desse amor maravilhoso na carta aos Filipenses, dizendo tudo aquilo que aquele povo precisava ouvir. E hoje a gente sabe disso e entende que isso é palavra de Deus para a gente também. O amor sempre é benéfico. Quarta coisa, o amor é incondicional. A pessoa que não merece amor é a que realmente precisa dele, e não o contrário. A pessoa que não merece amor é a que realmente precisa dele, e não o contrário. Veja, por exemplo, a relação de Paulo com um dos primeiros membros da igreja dele, de Filipenses. Paulo, ele tinha relação com um carcereiro. O carcereiro foi uma das primeiras pessoas a se converter ali naquela igreja. E esse carcereiro foi o que prendeu Paulo. Botou Paulo na prisão lá embaixo. Deixou Paulo com as costas assim, com o corpo cheio de marca. Todo lapiado. E preso. E aí, esse carcereiro se converte. Depois de uma possibilidade de fuga que Paulo não cogitou como possibilidade. Paulo ficou. E não só esse carcereiro se converte, como ele pede para ser batizado, ele e a família dele inteira, e Paulo batiza. Depois, esse povo trata das feridas de Paulo, O amor é incondicional. Sejamos bem realistas aqui. Vamos ser bem realistas. Será que a gente faria o mesmo? Será que a gente faria o mesmo? Por amor. Quando as cadeias lá da prisão se abriram, será que a gente por amor próprio não correria, não iria embora? Paulo ficou por amor, porque o amor é incondicional. Paulo preferiu fazer o benefício ao outro e não a si mesmo. Amor é incondicional. Já percebeu como a gente às vezes coloca limite para o nosso amor? Eu amo você até aqui, eu tenho limite. Eu amo você até esse ponto. Se fizer isso ou aquilo, estoura. Acaba a relação. E vocês já notaram como hoje em dia as relações elas são extremamente frágeis? Vocês já perceberam hoje em dia como as relações elas são extremamente frágeis e as pessoas não sabem mais discernir o bom do melhor? Elas dizem assim, o bom é eu mudar de relação, é mudar de marido, é mudar de esposa. O bom é eu sair disso daqui, porque eu não aguento mais viver essa prisão. Eu quero sair desse negócio aqui. Paulo está dizendo assim, que o melhor é esse amor incondicional. Amor que cresce. É amor cada vez mais incondicional. Que aprende a amar nas circunstâncias duras da vida. Que aprende a amar e aprende a perdoar nas chibatadas. Aprende a ser gracioso, misericordioso, apesar de todas as pisas que se leva. Mas uma quinta característica que não podia faltar é que esse amor é justo. Não é porque o amor é incondicional que ele aceita qualquer coisa. Não é porque o amor, ele é incondicional, que ele fecha os olhos para a realidade ao redor e diz assim, ele é assim mesmo. Isso não é amor verdadeiro. Deixa eu comentar um fato ocorrido aqui. Um determinado MC, um desses cantores adolescentes, ele assediou uma repórter, assim, na cara dura, na frente das câmeras, trouxe um constrangimento enorme para a moça, a mídia caiu em cima, a sociedade caiu em cima, e qual foi a palavra do pai para esse MC? Deixa o menino, foi a palavra do pai, isso é amor. Amor corrige, amor que é amor corrige, é exatamente por isso que Deus não tolera o pecado, porque amor que é amor corrige. O que Paulo pregou aos filipenses em primeiro lugar foi libertação. O que Paulo pregou aos filipenses em primeiro lugar foi uma boa obra que começou no coração e de um Deus que não é afeito, que não tolera pecado. Confusão para a vida de Paulo começa exatamente quando ele vai expelir o demônio de uma jovem. No nascedouro da igreja de Filipos. O amor é justo. E não é a justiça do homem, é a justiça do reino de Deus. É aquela que nos ajusta a Ele. Porque meu irmão, minha irmã, você pode estar munido de uma justiça própria e olhar para o seu cônjuge, para o maridão, para a esposa, para o filho e jogar a verdade, e de repente ser até verdade mesmo. E está entalado e você entende que é bom para você soltar essa verdade. Só que aí você solta na pior hora, da pior maneira, da pior forma possível, porque na verdade o que tem no teu coração não é justiça do reino, é justiça tua. E aí você dispara em cima do outro aquela mágoa, aquela angústia, aquele constrangimento, aquela coisa toda que está ruim lá dentro. E aí você falou assim, mas eu precisava desabafar, eu precisava falar. Mas isso é justiça do reino de Deus? Isso é justiça tua? Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é dizer: eu não disse? Eu sabia? A gente gosta tanto de estar certo, não é? A gente não gosta de dar o braço a torcer, dizer: não, está errado. Não, me desculpe. Isso é muito coisa de homem, né? Já viu que homem detesta perguntar? Está perdidão. O camarada está precisando ir para Olinda. Ele pega um atalho lá por Alagoas. Aí a mulher faz assim: mas a gente não precisa parar para perguntar, marido. Não, eu estou aqui, eu sei tudo aqui. Porque a gente vai pegar por aqui, ó. Sair daqui, aí pega aqui, ó. Maceió, a gente vai ali Salvador. Aí voltou Sergipe. A gente dá uma voltinha a Brasília, ver como é que tá Renan. Vem! Ó, linda, pronto, chegou. Homem não gosta de perguntar, homem não gosta de admitir que está errado. Aliás, ninguém gosta, né? Dificilmente. Aí é engraçado, sabe o quê? A denúncia. Porque tem um bocado de mulher que faz assim, ó. É contigo. Ou então balança a cabeça, ou então faz assim. É muita adesão, viu? O amor justo é aquele que se deixa corrigir e que está disposto a corrigir. O amor justo é o que se deixa corrigir e o que está disposto a corrigir. Aí o amor cresce, não é? Aí esse amor cresce, não cresce? Aí a gente cresce junto com esse amor, não cresce? A oração é que o amor cresça cada vez mais. Última característica desse amor é que esse amor também é um sentimento. E a gente não pode dizer que não é um sentimento. No entanto, é importante que a gente entenda que não é um sentimento em si mesmo que se iguala ao amor. Mas não se pode ter verdadeiro amor sem sentimento. Versículo 3 aqui desse primeiro capítulo mesmo fala de Paulo que se alegra. Depois Paulo diz assim: eu tenho saudade de vocês. Amor também é um sentimento. Amor também é um sentimento. Amor também se sente. Um coração. Não é simplesmente uma obrigação moral. Não é simplesmente aquela coisa que se destina de forma totalmente disciplinada. Não é um reflexo moral. Não é uma reação instintiva. De maneira nenhuma. Amor, ele aquece relações. Amor é essa coisa que faz a gente sorrir e também faz a gente chorar, sentir a dor do outro. A ponto da gente dizer assim: eu sinto tanto a dor de Paulo, que a gente tem que socorrer Paulo, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa para ajudar. A gente não pode ficar desse jeito. A gente tem que sair do ensimesmamento e tem que ajudar. Deixa eu fazer só uma ressalva importante aqui. Esse sentimento, amor, ele não é aquela coisa de espasmos, não. Tá entendendo como é? Como, por exemplo, a gente vê às vezes acontecer. Acontece um desastre, não é? Aí fora, aí pessoas se mobilizam, organizações, as pessoas se formam em mutirão e tentam ajudar e fazer, mas tão logo naquela notícia ela deixa de ser novelizada, quando a coisa deixa de ser manchete, vai se esfriando e talvez depois isso vire até meme, depois isso vai virar até piada, não é? E vira mesmo. Se faz piada com a morte de Ayrton Senna, aquela porque já faz muito tempo, aí já né? Já pode, não tem essa, né? Mais esse peso, essa coisa. Faz piada com qualquer coisa. Porque o amor aí fora, ele é de espasmos. Ele é muito mais um apaixonite do que um amor. E já dizia o poeta popular que paixão é feito fumaça, né? Embaça os olhos e engasga, mas no instante passa. Preste atenção, meu querido. Você tem sentido esse amor dilatar no seu peito, no seu coração? Você tem sentido esse amor crescer no seu peito, no seu coração? Essa capacidade de se comover com a situação humana? Essa capacidade de se compadecer das outras pessoas? Essa capacidade de reagir e não simplesmente assistir a coisa acontecer na sua frente e você dizer assim: eu tenho que me mobilizar, eu não posso ficar aqui parado somente assistindo isso. Tem acontecido com você, meu irmão? Tem acontecido no teu coração? E aí, assim, depois de a gente ter caracterizado basicamente, e aqui, deixa eu dizer mais uma vez, não estamos sendo exaustivos nesse texto, mas depois de a gente caracterizar basicamente, é importante saber em que implica o crescimento desse amor. Se até aqui ainda não está tão explicado, e eu acredito que a gente ainda pode compreender melhor. Se você pegar a NVI, lá vai ter assim: para discernirem o que é melhor. Porque esse amor cresce no nosso coração, para a gente aprender a discernir o que é melhor na vida da gente. Para a gente aprender a discernir o que é melhor para a vida da família da gente. Aqui na nossa tradução, que a gente usa de forma mais usual, tem assim: para provardes as coisas excelentes. Na NVI, eu acho essa tradução bem interessante: para discernir o melhor. Para discernir o melhor. Uma vez Fubá usou essa expressão, e eu acho muito verdade isso. Sabe qual é o pior inimigo do bom? Do melhor é o bom, não é o pior não. Essa mediocridadezinha, deixa eu repetir que talvez eu tenha confundido a cabeça de alguém. O pior inimigo do melhor é o bom. O pior inimigo do melhor é o bom. E tá assim de coisa boa aí. Todos os dias, principalmente nessa época do ano, nós somos bombardeados com muitas informações de coisas que se propõem a ser as melhores coisas. A serem as coisas melhores da vida. A serem as melhores coisas para o seu coração. A serem as melhores coisas para a sua vida. Então são vendidos para você estilos de vida, ideologias políticas, são vendidos muitos produtos que dizem para você: isso daqui é o melhor para você. Que dizem assim: isso daqui para você é o melhor. E cada propaganda é mais convincente do que a outra. Só que deixa eu dizer uma coisa: tudo isso batalha pela sua mente. Tudo isso batalha para dominar a sua mente. E aí nós sofremos o risco, nós corremos o risco diariamente de nos deixar levar. Se a gente não souber discernir esse amor melhor na vida da gente, se a gente não souber caracterizar esse amor na vida da gente, a gente vai se deixar levar por essas coisas, pois não são ruins em si mesmas, mas elas muitas vezes estão desordenadas, elas ocupam uma prioridade que não deveriam ocupar, elas ocupam o campo das secundariedades, elas nunca poderão ocupar o campo das essencialidades. E o que é essencial para a gente? O que é prioritário para a gente? O que é importante? O que é o melhor? O que é o excelente para a gente? É que o amor cresça. É que o amor se expanda no nosso coração. Esse é o essencial. E o que é que esse amor faz com essas outras coisas? Será que ele simplesmente exclui, transforma a gente numa espécie de budista da humanidade ocidental? Não. Preste atenção nisso. Esse amor que cresce, ele reordena a agenda da gente, as prioridades do coração da gente. Esse amor que cresce, ele organiza as coisas nos seus devidos lugares. Deixa eu fazer essa pergunta para você agora. Esse amor que cresce, que é o melhor, ele tem ordenado a sua vida? Esse amor que cresce, que se caracteriza por essas coisas que a gente discutiu até aqui, ele tem ordenado a tua vida, a tua existência, a forma como você busca o que busca, a maneira como você trabalha, a maneira como você se relaciona com as outras pessoas, a prioridade que você dirige a cada área, a cada setor da tua vida? querer algumas coisas ou sonhar com algo não é ruim em si mesmo. Mas a gente não pode atrelar essas coisas ao nosso senso de satisfação total. Satisfação total no coração da gente só vai ser contemplada se esse amor de Deus crescer no nosso coração. Aí a gente está satisfeito. Porque o nosso senso de prioridade vai dar satisfeito. Se a gente entende essa verdade, a gente vai compreender também que esse amor implica numa entrega total. Que crescer nesse amor implica numa entrega total. Em outras palavras, implica na gente ser sincero. Ou talvez, usando uma outra expressão muito similar, implica na gente ser íntegro. Ter o coração todo voltado para Deus. Ter o coração todo voltado para esse amor que cresce. A gente ser sincero. E dizer assim: não tem coisa mais importante na minha vida do que me entregar a esse amor. E dizer assim: Deus, eu te quero de todo o coração. No entanto, nós corremos o risco, todos os dias, da gente colocar uma máscara. Da gente dizer assim que as experiências negativas, que as tentações, elas têm nos levado para esse lugar menor, que impede que o amor cresça, que provocam esse enclausuramento da alma. É um lugar tão apertado, meus irmãos. E aí, quando a gente entra nesse esquema, nessa realidade, a gente corre um risco sério e iminente de começar a pensar em se amar. E amar a si próprio em primeiro lugar. E aí o que decorre disso são as relações utilitaristas. A gente começa a usar as pessoas. E aí nesse contexto, a gente começa a fazer um monte de coisa reprovável. A gente está usando as outras pessoas, a gente está se tornando egoísta. Só que a gente não aceita o fato de ser egoísta. A gente começa a ser consumido pelo medo da exclusão social. A gente começa a enxergar a rapina do nosso coração e ter medo de ser excluído, de ser descoberto como egoísta, de ser descoberto como egocêntrico, de ser descoberto como gente que é totalmente hedonista, que cultiva demais o próprio ego. E aí a gente entra nesse tribunal da inadequação. A gente vai ser todos os dias acusado pelo tribunal da inadequação, que vai dizer para você e para mim: você está errado, você está errado. E aí o que é que vai acontecer com a gente? A gente vai tentar de todas as formas, através da autoafirmação, tentar mostrar para todo mundo que a gente é bom moço, que a gente é bom pai, que é boa mãe, que a gente é um adolescente descolado, que a gente é bem relacionado, que a gente é bem sucedido. E essa autoafirmação gera na gente uma máscara que tem toda a pinta de sinceridade, mas não é sinceridade, não é integridade, e que uma hora vai cair. Deixa esse amor de Deus crescer no teu coração, sem medo das circunstâncias, e você vai ver que você não vai mais precisar usar máscaras. Você se entregou a essa coisa que cresce sem limites, sem impor limitações. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Às vezes eu já vi gente dizendo assim: Deus conhece a minha limitação. Ele sabe que eu não consigo fazer isso. Eu não consigo amar aquela pessoa. Deixa eu te dar uma informação importante. Deus não tem que se adaptar a você. Você é que tem que crescer para adaptar Deus dentro de si. Você tem que expandir o coração nesse amor. Tem que crescer nessa direção. E aí crescendo você vai se tornando cada vez mais sincero. E aí se tornando cada vez mais sincero, cada vez mais íntegro, você se torna menos culpável. Cadê o sentimento de culpa? Se o que você faz por amor. Se diante de Deus você está justificado nesse amor, você vai se sentir culpado pelo quê? Vocês já viram a síndrome da mãe perfeita? Aquela mãe que vive eternamente com sentimento de culpa. Será que eu devia ter batido nela? Será que eu devia ter colocado ele de castigo? Será que eu devia ter feito isso? Mamãe, preste atenção. Papai, preste atenção. Se o que guia a tua vida é esse amor que cresce, você vai fazer as coisas por amor. O que ordena as tuas atitudes, as tuas ações, as tuas práticas, é esse amor que cresce. E aí você não tem mais culpa dentro de si. Você faz aquilo que você tinha segurança para fazer. Esse amor, meus irmãos, produz segurança no coração. Por que é importante esse amor crescer? Porque esse amor produz segurança para a gente. Não é uma coisa boba, sentimentaloide, piegas, esse negócio, sabe? Ah, Deus é amor. Não. Cuidado com essa expressão. Porque eu já vi um monte de gente. Deixa o bichinho, eles moram aqui. Faz mal a ninguém. Eu já vi um monte de gente usar essa expressão nos contextos mais esquisitos. E dizer assim, por exemplo, ah, qual é a sua posição sobre, por exemplo, o casamento, que nem se pode chamar de casamento homoafetivo? Aí a pessoa começa a resposta dizendo, veja bem, Deus é amor. Aí tenta explicar para você aquilo que você discorda, só que com palavras bonitas, para ver se te ganha. Esse não é o amor de Deus. Deus é amor e Deus produz convicções daquilo que é certo e que é errado. Deus produz solidez no coração. Esse amor que cresce produz solidez numa sociedade líquida. A gente está ancorado, a gente está firme, mudam-se as circunstâncias, mas você não muda. O que te muda e o que te move é o seu Deus e não as coisas ao seu redor. Muito pelo contrário, essas coisas elas são instrumentos para esse amor crescer no seu coração. A gente tem que ter essa percepção clara, meus irmãos, desse amor que cresce. Porque esse amor vai produzir esse fruto de justiça. Essa segurança para a vida, essa certeza do que a gente tem que fazer e como fazer. Entende por que crescer no amor é importante? Entende que essa salvação não é uma coisa simplesmente para lá. Quando Paulo diz assim, ah, é o dia de Cristo. Ele não está dizendo que é algo que simplesmente vai acontecer no dia de Cristo. Mas ele está dizendo assim, que é esse reino de Deus que já começou na tua vida, a te dominar, a te envolver, a crescer dentro do teu coração. Só que eu volto a repetir, é necessário uma entrega irrestrita, sem limites e sem fronteiras. Dizer assim, Deus, eu quero crescer nesse amor. É necessário fazer essa oração. Porque essa coisa só acontece através da oração. Isso não acontece no nosso esforço pessoal. Oh, gente, deixa eu abrir meu coração com vocês. Eu já caí tanto nessa esparrela, viu? Eu vou ler livro, sabia? Às vezes, querendo crescer nesse amor. E os livros não são ruins em si mesmos. Eles são bons. Mas o que é melhor é você não ter medo de se entregar a Deus. E de ouvir determinadas verdades, às vezes duras demais. Às vezes saber que você está construindo uma imagem. Às vezes saber que você não está sendo aquilo que você deveria ser, simplesmente porque você prefere a sua imagem. De gente letrada, de gente culta, de gente madura, de gente da língua afiada, de gente do gênio difícil, de gente que fala o que quer da maneira que quer. Deixa Deus desconstruir isso, deixa esse amor crescer dentro de ti. Deixa ser Ele que guia as tuas relações. Essa é a melhor proposta para 2017. Essa é a melhor oração para 2017. Que o teu amor cresça dentro de mim. E porque a gente tem certeza que Deus vai nos contemplar. Porque esse fruto de justiça acontece mediante Jesus Cristo. É pela obra dEle. é pelo sacrifício dele, é pelos méritos dele e não nós. É mediante Jesus Cristo, está lá no finalzinho do versículo 11. A gente não consegue isso com a nossa força, com o nosso empreendimento pessoal, não. A gente não tem combustível para isso, não. A gente se esgota se a gente for pela nossa própria força. A gente arranja uma falsificação de amor. A gente arranja uma concepção particular de amor. Mas não é o amor de Deus. Mas se você for, meu irmão, em oração, dizendo assim: Deus, eu não tenho condições, mas Jesus Cristo morreu para me dar essa condição. Aí você cresce. Aí a gente ora, e ora, e ora, e ora, e diz assim: Deus, deixe esse amor crescer no meu coração. Isso é a minha prioridade, isso é o que é essencial, isso é o melhor para mim. Deixa eu te perguntar por último, que a gente tem bem pouquinho tempo. Você já pediu isso a Deus? Faz um retrocesso aí, faz um retrospecto da tua vida, de todos os pedidos que você fez em 2016. Em que momento você pediu isso a Deus? Deus, que teu amor cresça em mim. Será que, se você fosse montar uma estatística, talvez, aí na sua mente, uma avaliação, você descobriu o que é melhor para você? Que é esse crescimento nesse amor, que reordena, que é bem caracterizado, que distribui bem as tuas prioridades, que te traz segurança para a vida, que te dá certeza de salvação, que te faz sem máscaras, totalmente sincero, íntegro, que te faz gente sem sentimento de culpa galopante dentro do peito, sem essa necessidade de aceitação, sem medo do patrulhamento social. Você pediu isso a Deus? Ou até aqui você tem buscado todas essas coisas através das boas coisas que o mundo oferece? Tem buscado debelar sentimento de culpa se justificando para si e para os outros? Tem tentado ser aceito pelas outras pessoas, não pelo amor, mas pela gaiatice talvez, pelo seu jeito, ou então pela sua inteligência, sei lá. Como é que vai ser, meu irmão? Deixa eu te fazer um convite de todo o coração, com muito carinho. Não tenha medo. Não tenha medo de fazer essa oração. E eu digo não tenha medo porque as confrontações virão. Só que todas elas vão ser ferramentas e instrumentos para esse amor crescer. Encara a vida assim. Quanto mais esse amor crescer, mais perto de Deus você vai estar. E a gente vai orar agora pedindo isso a Deus. Deus, que esse amor cresça. Deus, que esse amor cresça. Vamos pedir isso a Deus? Ô meu irmão, deixa eu te convidar a pedir de todo o coração. Pode vir o grupo de louvor para aqui para frente já. A gente tem tão pouquinho tempo, né? Deixa eu te convidar a fazer esse pedido de todo o teu coração. Faz uma revisão assim, fecha os teus olhos e dá uma revisada assim na tua vida. Pensa assim um pouco em quanto esse amor cresceu. E aqui eu não estou querendo gerar nenhum sentimento de culpa em você. Não estou querendo dizer assim: ah, olha como sua vida está errada, não. Eu estou querendo te propor uma libertação desse enclausuramento da alma, para você viver assim como Paulo, um homem preso fisicamente, mas de mente e de coração totalmente livres. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pensar um pouco nessa vida da gente. Nessa forma que a gente tem amado. Nessa forma que a gente tem manifestado esse amor. Nessa forma como a gente tem caracterizado esse amor. E dizer assim: ó Pai, ó Deus, o Senhor é tão grande, Deus. E o teu amor é tão incondicional, que o Senhor nos atrai a esse lugar santo. E o Senhor, com toda particularidade, carinho, com toda afeição, chama a gente à parte e diz assim: ô meu filho, presta atenção na vida, vê como tu está vivendo, menino. Sai disso, vem viver meu amor, deixa esse amor crescer. Pai, a gente quer te dizer e te pedir e clamar ao Senhor, que esse amor cresça dentro da gente. que ele se dilate, que ele expanda, que ele produza frutos, frutos que sejam oferecidos a Ti, para a honra e para a glória do Teu nome. Que a percepção clara, Pai, no nosso coração, seja de um amor bem caracterizado, cheio de convicções, que produz na gente segurança para a vida, a despeito de todas as circunstâncias que nos cercam, que produz para a gente, Pai, simplicidade, despojamento, que produz para a gente, Deus, reordenação nas nossas prioridades, segurança nas nossas atitudes. Pai, no nome de Jesus, Deus, faz disso uma realidade para a gente. Faz disso, Deus, há uma constante no coração da gente. Direciona a gente para o centro da Tua vontade, para a Tua presença, porque quanto mais perto do Senhor a gente estiver, quanto mais perto de Ti, Deus, mais compreensão desse amor a gente vai ter, mais liberto a gente vai ser. Então, mantenha a gente bem perto do Senhor e livra a gente, Deus, do empedramento, do cinismo, da arrogância, da prepotência, desse senso, Pai, de saber, de pensar saber, da autossuficiência. Livra a gente, Deus, por favor, dessas coisas. E nos coloca no centro da Tua vontade, Deus. Na compreensão, Pai, de que o Senhor tem interesse em nós, em desenvolver, em crescer esse amor no coração da gente. Nos abençoa, Pai. E derrama da Tua graça sobre cada um de nós. No nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos.